pega, pega, pega, pega, pega, pega, ela gruda em mim, gruda em mim, chiclete. Assim, ó. Te pega e

Remix.